acredite na bênção do nosso Senhor. Acredite no amigo que te estende a mão, que entregou sua vida pra te dar perdão. Acredite e cante, cante pra valer, e declare a vitória que Deus tem pra você. Hoje é o tempo da graça, hoje é o tempo do amor. Erga essa bandeira, Cristo já decretou. Acredite na luta, acredite em você. Acredite na vida e viva pra valer. Acredite na graça, acredite no amor. Acredite na bênção do nosso Senhor. Acredite no amigo.